Aí, mano, cê tá ligado que a vida só deixa a desejar, né, irmão? Uma alegria passageira, uma vida de ilusão, decepção. Mas aí, eu tenho uma ideia pra te dar, mano. Basta você em mim acreditar ou não, certo? Mas aí, Jesus é o melhor caminho, mano. Jesus é o melhor caminho. A ilusão do mundão te deixa cego, hipnotizado, à mercê do diabo. Se cair na ideia dele, tá ferrado. E contra esse otário eu já fui vacinado. Tome cuidado, o aviso é bem claro. Sem Jesus na sua vida vira presa fácil, a morte espiritual já tá mais do que notável. Vai morrer afogado no lamaçal do diabo. Eis que estou à porta e bato, mas prefere viver enganado. Ovelha negra da família, sempre desconsiderado. Não passa de um prego na mão do diabo. A cada martelada está mais afundado. Álcool baseado, a prostituição te fazendo de escravo. Sua mente limitada não percebe as ciladas que Satanás prepara pra te passar a faca, pra te tirar do jogo. Esse é o tolo, abre o olho. Deus quer que você seja um homem novo. E aí, mano, entendeu? O que é que eu desenho?